Amigo Tom, que bom você voltou. Não mate de saudade quem te amou. Não brinque de ficar por lá, que a gente fica aqui sem ter o que cantar. Amigo Tom, aqui nada mudou. Não deu ninguém maior do que Drummond. Parece é que a incensa tomou conta de vez e o samba se calou. Ainda tem o azulão a voar, a cantar no mar, a pesca de arrastão, marimbais e saltão. Amigo Tom, aqui é teu lugar. Se alguém de novo te chamar pra lá, alegue o fim de uma canção com medo de avião e nunca partas mais. Porque se depender de nós ou de uma oração, você não...